Orumcast! Português tinha bebido a mais e voltando pra casa, capotou o carro e ficou pendurado numa árvore, num precipício de 1000 metros. Logo depois chega um mascarado, vestido de preto num cavalo, também preto, com a espada e salva esse português. Aí ele depois pega a espada e faz um Z na barriga do português e pergunta: sabes quem sou? Aí o português pensa, aí ele olha o Z, aí ele pensa de novo e ele responde: pois claro, ora pá, não é o Zuberman? Ai. Muito bom. Então começamos. Piada temática dessa vez, hein? É, pois é. Fórum Cast, mais uma vez. Sou o Ti. Sou o Camp. Eu sou. Muito bem, podcast número 5. A gente tava um pouco sumido, né? Eu sei que vocês sentiram falta. Oh, a gente vai se desculpar, né? Camp, diz aí o motivo pelo qual a gente deu essa sumida, assim. Pô, eu tive ausente aí, galera. Me desculpem, mas é que eu acabei jogando boliche aí com tudo de braço, aí não deu pra gravar, sabe como é que é, né? Rod tá de TPM, velho. Zé Gulô aí. Ainda tá um pouquinho, não, não repara. Fui parar no hospital, né? Fazer o quê? Tudo bem, tamo aí de novo. Não, gente, brincadeira, você sabe, né? Começo de período em muitas faculdades, a galera é atolada. E a gente acabou atrasando, mas a gente é que nem camisinha retardante. Tarda, mas não falha, né? Opa, minha retardante. Essa foi mais engraçada que a outra piada, hein, velho? Piada, hein? Muito bem, mais um podcast. Boa. Mais um podcast temático. Dessa vez o segundo podcast temático, né? Já que o primeiro foi sobre Harry Potter. E o primeiro do Camp, aê! Já que a gente tava falando de camisinha, então vamos tirar o cabaço, né, do Camp. Virgindade, é lógico. Ai, gente. Hoje o tema vai ser super-heróis. Tá sobre os supers. Então alguém quer começar assim, explanando sobre o tema? Então, pra quem sabe, a gente chama de supers, alguns chamam de mutantes, que deixam de ser mais ou menos similares nessa questão. E o foco, quando a gente fala de super-heróis, super-vilões, é basicamente aquele que a gente conhece mais, né? Que é a divisão entre Marvel e DC Comics, são as que tem, pelo menos as que eu lembro, assim, tem um destaque maior. A gente vai falar aí sobre diversos aspectos que caem sobre os fóruns de RPG baseados nesses temas. Exato, então só pra Liga da Justiça. Só pra conceituar, então, o que seria os supers, né? Supers são pessoas com superpoderes ou poderes especiais que podem ser por vários motivos. E notem que eu usei o termo pessoas porque não necessariamente eles são humanos, podem ser alienígenas e tal. E o Camp colocou bem dentro do universo, assim, de quadrinhos e tal. A gente tem uma divisão bem bem clara da Marvel e da DC, né? A Marvel, né? Com que foi comprada pela Disney, com seus vários títulos, dentre o mais... Opa, do Mickey também, hein? dentre o mais conhecido, que é o X-Men, né? Todo mundo conhece, já tem uma longa história dentro dos fóruns. E a Liga da Justiça pela DC, mas assim, a gente já elencou vários subtemas que a gente vai tratar dentro desse grande tema, que é os fóruns de super-heróis e super-heroínas e tudo mais. Então, para começar, eu já vou elencar assim, o que é o conceito de herói e o conceito de vilão. Porque isso é o principal, no caso. Se você trata de um fórum de pessoas com superpoderes, e aí entra o caso também de Heroes, que é o seriado, né? Então, você vê que nos quadrinhos, por exemplo, em alguns quadrinhos como X-Men e tal, você vê que essa concepção de herói e vilão, ela já é dada, ela já é pré-estabelecida. Por exemplo, em X-Men, você tem um mundo mais ou menos contemporâneo, né? Só que com uma tecnologia um pouco avançada, já que X-Men foi concebido na década de 80, para quem não sabe. Então, e aí nós temos os heróis que são os mutantes bonzinhos, entre aspas, que querem a convivência pacífica entre humanos e mutantes. E os vilões são, no caso da Irmandade ou Magneto, que pregam a supremacia da raça mutante sobre a raça humana. E aí gera uma coisa que eu chamo de teoria do tripé sustentável. Foi um conceito assim que eu bolei hoje, que eu vim pensando sobre esse tema, que nos fóruns a gente normalmente costuma usar um tripé para os grupos nesses tipos de fóruns. Assim. Normalmente é um grupo de heróis, assim, no termo mais genérico, um grupo de vilões e um grupo neutro. Então, usando novamente o exemplo de X-Men, temos o Instituto X e dentro dele o subgrupo dos X-Men, a Irmandade, já como vilã, né, contrapondo o Instituto, e os neutros, que são Mutantes Livres, ou Morlocks, ou Shield, ou etc. Acho bom. Legal aí que você falou que acabou de criar o termo, falar que você é uma pessoa muito sagaz pra começar, né? Parabéns aí pela termologia. Dando continuidade, é exatamente, acho que é a questão que acaba sendo mais importante, é essa questão de dividir mesmo em três... três grupões, né? Que é a questão do vilão, do herói, dos neutros. Acho que esses neutros, por mais que eles sejam neutros, eles acabam dando uma... talvez, na visão de algumas pessoas, um charme, assim. Porque eles acabam sendo um pouco maleáveis. Então, eles vão trabalhar muito de acordo com os próprios interesses. E isso é um negócio que é legal pro RPG. Que são aqueles caras que eles não são necessariamente bonzinhos ou maus. Eles vão trabalhar da forma que melhor for pra eles. E isso vai... uma hora eles podem trabalhar para os vilões, uma hora para os heróis, uma hora eles vão acabar sendo a terceira força com determinado interesse em determinado aspecto. E eu acho que é um negócio bem bacana, assim. Você agora tocou num ponto que eu acho interessantíssimo. Dentro do seu discurso para os neutros, você criou o contra-argumento que eu pensei para quebrar esse paradigma do herói e do vilão. Sabe? Porque assim... Os super-heróis, no fundo, eles também são pessoas. E sendo pessoas, eles não são só bons ou só maus. Esse conceito de bom e ruim, isso não existe na prática, assim. A gente sabe que não existe. O que acontece nos quadrinhos e na concepção de super-heróis é que essas coisas, essas qualidades, tanto boas quanto ruins, são potencializadas para que se identifique de qual grupo ele pertence. E aí você entra em contraste justamente com o mundo real. E aí, por exemplo, se você pega uma temática de um quadrinho ou de um fórum que tente se aproximar mais da realidade, essa teoria cai por terra. Mas assim, falando sobre o tripé... E acho que é o caso do Heroes aí que você falou, por exemplo. Exato, exato. E aí, voltando para a teoria do tripé, os neutros, assim, eu costumo pensar neles mais como... o peso extra da balança. Porque assim, a gente tem um lado bom, um lado ruim, e a gente tem uns neutros que pode pender tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então ele vai ser o equilíbrio dessa balança, sabe? Embora eles sejam muito discriminados na maioria dos fóruns, isso na maioria esmagadora dos fóruns, eles podem atuar justamente como essa balança. Esse peso extra na balança, melhor dizendo. E aí você fazendo isso, você mata justamente um dos maiores problemas dos fóruns de supers. E aí você associa também dos fóruns de X-Men, que é onde encaixar a porra dos mutantes livres na sua trama. Entendeu? Não sei se você concorda comigo, Camp. Concordo, não, concordo perfeitamente, tanto que, curiosamente, o grupo dos neutros normalmente é o que mais me atrai justamente por essa... para essa tendência deles serem aquele peso extra que você diz na balança, porque eles vão acabar decidindo mais ou menos quem que vai, se numa disputa direta, quem que vai acabar se sobressaindo. E acho realmente, cara, principalmente nos fóruns de X-Men, acaba sendo um grupo que é difícil de você... Não necessariamente difícil, mas assim, talvez às vezes menos explorado, porque as pessoas desprezem um pouco por talvez não ter uma noção de como usar eles, enfim... mas eu concordo sim com o que você falou perfeitamente. Neutros forever! Forever. Cara, olha só, eu acho que essa coisa dos neutros, a gente acaba caindo naquela velha questão do... Cara, se você tem neutro no seu fórum, você tem que ter trama pra eles, tá ligado? Então, eu acho que eles podem... Ah, tudo bem, eu concordo com você falar que eles às vezes podem ser a margem da trama principal. Mas, cara, na minha opinião, é tipo assim, eles formam a margem principal. Justamente, eles podem ser a trama principal, na verdade. Eles são o diferencial. Eles podem Acho que o legal deles é esse, eles poderem se encaixar com mais facilidade, tanto numa trama pra bonzinho ou numa trama pros vilões, no caso. Porque como eles não têm essa potencialização do bom ou do mal, como eles são realmente neutros, é muito mais fácil eles se encaixarem em ambas os lados. Então, assim eu diria mais. Eu diria que os neutros, eles são a nossa lufa-lufa do tema super, sabe? Só fazendo uma analogia, assim, rápida. HP no... Não, mas... Nesse caso eu discordo de você, Thiago. É. Porque você, num fórum de supers, você, por mais que você tenha muitos vilões, você tenha muitos heróis, mas você tem uma boa quantidade de neutros. Na Lufa-Lufa, não, você não tem uma boa quantidade de lufanos. Não, não vamos voltar em Harry Potter. Comparação feia. Tá bom, tá bom. Na minha teoria, acho que, tipo assim, você, como vocês acabaram de falar, você pode encaixar tanto na trama boa como na trama ruim, ou você pode encaixar nas duas, cara. Você pode ser aquele, sei lá, dupla face, duas caras, entendeu? Você Gambit. Pode ser o exatamente, sabe? Então, você pode transformar uma trama que seja focada em herói e vilão pra você, sabe? Nos neutros. Acho que a pessoa que faz um personagem neutro, ela tem que se comprometer não só em jogar no fórum, mas em saber como lidar com aquele personagem. Entendeu? Acho interessante a colocação de vocês e a discordância, e até retrocedo um pouco assim na minha ideia, porque realmente os neutros, eles podem cumprir muito bem essa função. Inclusive, eu não acho que exista só ou trama boa ou trama ruim, assim, tipo, no conceito assim, trama pra herói, trama pra vilão. Eu acho que a grande questão é que existe uma trama conjunta que se encaixa pra um desenrolar coletivo, assim. E aí sim, os neutros, eles podem cumprir um papel principal dentro dessa trama, justamente por essa maleabilidade deles, assim. Concordam comigo? É, porque como a gente mesmo, como você mesmo disse, né, cara, aquela questão do bem e do mal, né? Então, tudo vai ter um lado que interessa pro herói e um lado que interessa pro vilão. Então, assim, acho que tudo tem dois lados pra você ver, né? Toda moeda tem dois lados. Então, assim, vai interessar... Uma trama, por exemplo, vai acabar interessando o herói e o vilão, por exemplo, encontrar um mutante novo, ou, enfim, os vão aparecer alienígenas na Terra e os heróis vão ter interesse, os vilões vão ter outro. Ou eles vão precisar se juntar pra vencer essa invasão inimiga. Exatamente. Sabe? Como já aconteceu em várias HQs. Que é um negócio, assim, bacana, porque, assim, não é uma... Vamos dizer assim, não é algo que a gente veja com muita facilidade, né? Com certeza. Foi lá o filme do próprio X-Men, que os X-Men pediam ajuda para o Magneto lá e a Irmandade para combater o Stryker, enfim. E aí, acho que é um negócio legal, assim, porque os neutros, eles vão conseguir se encaixar, vai ter aquela polarização, eles talvez pendam. Às vezes pode acabar juntando o vilão e o herói, os neutros poderem ser fica contra, se for o caso, assim, em casos extremos. Uhum. E eu ia falar outro negócio, mas eu esqueci, então quando eu lembrar eu falo. É, assim, agora voltando um pouco falando sobre o conceito, e aí eu já meio que coloquei isso na mesa, assim, que é a questão do herói mais caricato e do herói mais humano, assim, entre aspas. O que seria isso, sabe? Que é a questão dos heróis clássicos que quando foram concebidos, eles foram para ser realmente modelos ou de bondade, no caso dos heróis, ou de extrema maldade, como foi o caso dos vilões, ou extrema loucura, como a gente pode colocar o Coringa e vários outros vilões que foram criados ao longo do tempo. E, no entanto, personagens mais humanos, realmente com interesses, porque, assim, eu acho que quando você trabalha com uma coisa mais humana, você trabalha com um jogo de interesses. Então a trama, ela tende a ser mais um pouco mais complexa, porque tudo vai depender do seu ponto de vista daquele evento, daquele objeto, ou daquele posicionamento. Que foi algo que aconteceu, por exemplo, para quem leu as HQs, na questão do registro da Marvel. O governo dos Estados Unidos, dentro do universo Marvel, colocou que todo mutante ou pessoa com poder especial ou que tivesse algum aparato que lhe desse superpoder, uma roupa, uma armadura, etc., teria que ter um registro para o governo poder fiscalizar e proteger as pessoas desses super seres. E aí, no caso, houve pessoas diversas, heróis, vilões, que concordaram em se registrar e viraram os partidários do registro. E, houve, e teve aquele grupo que foi contrário. Que aí, e aí o conflito se polarizou da maneira dos pró-registro e dos contra-registro. Então você viu que havia vários grupos que reconfigurou. Que você questão dos grupos, exatamente. Ia falar exatamente isso que você ia citar, que é a questão de você acabou separando o grupo de heróis, né? O grupo de heróis se separou pelas questões dos próprios interesses, o grupo de vilões se separou e acabou se juntando partes cada um de acordo com os próprios interesses, que é um negócio que, como você disse, potencializa, né, a trama, torna ela complexa. Deixa eu só fazer uma pergunta aleatória no meio do tema. Vocês dois que jogam Superzão, algum de vocês já viu um herói virar vilão ou vice-versa? Já vi sim. É porque é meio metagame, assim, eu fico fazendo propaganda do fórum que eu sou moderador. Mas no Future X... Future X, né? No Future X já rolou de eventos acontecerem e aí pessoas que eram do Instituto acabaram lutando contra o Instituto, ou seja, pela Irmandade, e se aliaram à Irmandade. Aconteceu, então eu acho que rolou uma mudança de lado, assim. Embora, no caso de X-Men, é muito mais fácil você rolar isso, porque são dois pensamentos antagônicos. Então você pode muito bem concordar com um e, dependendo do que aconteça, você começar a concordar com o outro. Uma hostilização maior dos seres humanos, e aí dependendo do seu personagem, você se revoltar com aquilo, você ser fruto daquela hostilização, e aí você realmente vai mudar de lado, entendeu? O universo do X-Men, ele é mais bipolarizado do que a maioria dos outros universos de supers, né? Então talvez isso seja um pouco mais fácil. Os outros, eles costumam ser um pouco mais polarizados. Então, assim, talvez isso possa dificultar um pouco, quando são vários grupos de heróis, vários de vilões. Uhum. Porque são diversos interesses diferentes. Por mais que haja o lado bom, o lado ruim. Você já viu um fã de X-Men, e como vocês acabaram de falar, é mais fácil você ter isso, porque você pode ter uma mudança de pensamento. Mas num fórum de supers mesmo, sabe, da DC Comics, vamos supor, sabe, eu não sei se, não por questão de duração de um fórum, mas eu não sei se um player hoje em dia, ele, do jeito que essa questão de herói e vilão é tão fundamentada e é tão exposta nos fóruns, se alguém, por exemplo, eu não sei se coragem seria a palavra certa, mas teria conseguiria fazer um negócio desse, entendeu? Eu não sei se ela conseguiria concluir, por mais que a ideia dela chegasse a esse. Olha, eu tive um personagem que ele tinha uma trama antes do fórum, né, que era envolvida na história, que ele era um herói e que, devido a um trauma com os pais dele, que os pais dele morreram, enfim, ele se revoltou e ele acabou virando vilão, mas assim, não foi no decorrer do fórum, foi a trama do personagem. E eu conheci, cheguei até a fazer trama com algumas pessoas, que elas tinham a intenção de fazer uma mudança assim de lados, mas acabou não acontecendo pela questão do tempo. Embora tenha que ser bem trabalhado mesmo, porque é um negócio difícil, né? Assim, tem que ter uma justificativa boa pra não ficar sem ponto sem nó. Não é uma coisa que você vai estalar os dedos e vai falar assim, ah, legal, agora eu sou um vilão, sabe? Então, eu acho que isso esbarra justamente no tempo dos fóruns, né? Eu acho que não dá tempo da galera desenvolver o personagem a um ponto de mudar de lado. A gente não podia falar de supers sem falar de poderes, né? E aí falar sobre a concepção dos poderes e tal, sobre limitar ou permitir. E aí, já aproveitando que eu já tô com a palavra, quem acompanhou o último podcast já viu que eu sou meio que partidário, assim, da limitação. Eu já fui muito a favor da liberação total, mas depois de entrar em contato com RPG de mesa e tudo mais... Legalize. não, tô fora. Eu acho que, assim, quando você limita, no caso, a questão de poderes, você na verdade, você tá podando... Não a criatividade do jogador, como muita gente pensa, assim, ah, tá podando minha criatividade, meu modo de criar meu personagem. Não, você não tá podando isso. Não, você tá, é justamente o contrário. É justamente o contrário. Você tá podando bizarrices e abusos que podem acontecer no fórum, sabe? Daí você pega. Porque, por exemplo, existem certos poderes que eles são eventualmente visados. Eu acho que não precisava nem citar, mas. Telepatia, telecinese, criogênese, criocinese, A Gênesis e Cinese em geral, né? É, a porra da... Como é? Porra, persuasão pra mim não é poder, velho. Me desculpa quem usa esse poder, me desculpa quem gosta desse poder. Mas, velho, persuasão é uma característica da fala humana. É uma qualidade que você tem. Ou você tem persuasão ou você não tem, velho. Foda pra você usar o... Fora que é foda pra você usar isso, né, velho? Sempre vai ter o cara que... Não, você não me persuadiu e não sei o quê. Exatamente. É, justamente. Eu acho que persuasão se encaixa... Se encaixaria melhor como uma qualidade, como um pró do personagem do que como um poder, tá ligado? O cara não vai chegar, ah, eu tenho poder de persuasão. Você tem poder de persuasão porque você sabe persuadir uma pessoa na sua fala, no seu jeito de ser, não porque você tem aquele poder, sabe? Pois é, ou então você coloca hipnose e fica mais coerente, na minha opinião, fica mais coerente com o fórum de superpoderes. Porque você querer falar, você faz um post com a fala de uma linha, dizendo, compre batom, e quer que a pessoa aceite aquilo. Ela vai falar, não, eu tava concentrado, ou então não tava concentrado e não prestei atenção no que você falou. E aí começa toda aquela briga justamente por não ter limitação. Porque como a gente trabalha com fóruns de interpretação, basicamente, então a gente vai pelo bom senso. E aí quando você lida com poderes, você nem liga todo mundo você... tem bom senso, né? Isso, você lida com o ego das pessoas, elas não querem perder. Se você perguntar pra uma pessoa de que já jogou em fórum, você chega pra ela e pergunta, quantos personagens seus já sofreram a derrota? Muito poucos. Ou quantos personagens seus já morreram? Muito poucos. Ou já morreram porque você abandonou eles, né? Aí, mas aí a gente já não entra nesse caso. Aí não conta. Aí não conta. Caso, por exemplo. Malandrinho! Arroz! Por exemplo, seria o meu caso, tá ligado? Eu não. Eu, tipo assim, o meu personagem que chegou mais perto de morrer, quando era pra ele morrer, o fórum fechou. Voltando ao podcast, assim, existe. A gente. Citando persuasão, né, que era algo que me incomodava, a gente entra no ponto da operacionalidade dos poderes. Que aí, no caso, cara, você usa, tipo... você entra, por exemplo, nos poderes mentais, que são quase tão difíceis quanto o poder de persuasão, porque você também vai pelo bom senso, e aí sempre tem a pessoa que diz, ah, mas não me atingiu porque eu tenho barreira mental, eu sou muito resignado, ou também outro poder... Que eu acredito ser muito complexo e muitos. Japonês. É, tava pensando em outra língua e você não sabe. É, poderes de previsão de coisas que vão acontecer no futuro. Porra, velho. O fórum malmente tem a trama pronta. É muito difícil de usar. E daí tu quer prever eventos que vão acontecer no futuro. Tipo, tem que ter uma consonância muito boa entre player e administração para permitir isso. Ou até a sagacidade da administração de usar esse personagem e esse player também, né? Dando coisas para ele, dando pistas e essa pessoa poder usar isso como conteúdo para os seus posts. E assim, só para fechar, e já saindo um pouco da operacionalidade dos poderes e já comentando sobre... Um poder em específico que eu acho muito interessante, justamente por ser muito usado, que é a diferença entre gênese e cinese. Muita gente usa e aí às vezes bota os dois ao mesmo tempo. Quando na verdade há muita graça em você usar eles separados, a mínima ideia. Eu faço a mínima ideia do que é os dois. Então, a gênese, eu vou explicar, gênese. Né? Então, a gênese, professor, no caso... Professor Pasquale dessa vez. A criogênese ou pirogênese é a criação, exato. O seu corpo é capaz de produzir aquele elemento. No caso de pirocinese, o seu corpo é capaz de entrar em combustão e produzir chamas. Ou criocinese, o seu corpo é capaz... É, pirogênese. E aí a criocinese, o seu corpo é capaz de condensar o ar ou a água e transformá-la em gelo. E a cinese é o controle do elemento, ou seja, você é capaz de controlar, no caso da pirocinese, de controlar o fogo e da... No caso do pyro. Isso. E da criocinese você é capaz de controlar o gelo. E aí você entra, normalmente a galera costuma usar as duas coisas, pensando que é a mesma coisa, quando na verdade não é. Por exemplo, a gente tem, usando o exemplo de X-Men, você citou bem, o Piro, ele tem pirocinese. Então, como adaptação, ele usa o Pyro, enfim, tanto faz o nome. Ele usa uma mochilinha nas costas, com dois lança-chamas, e aí as chamas é que ele controla, não a chama, sim, é uma chama comum, que é feita através da combustão normal de algum gás ou líquido que ele carrega nas costas, e ele controla aquilo, ou seja, ele molda uma cabeça gigante para perseguir alguém e tudo. Aumenta mais. Aumenta o fogo. Exato, isso é muito interessante, dá muito pano. No entanto, os players não costumam usar a Gênese ou a Cinese em separado, porque eles temem justamente essas fraquezas, que são a graça do personagem, na minha opinião, sabe? Eu acho que com um fórum de super, quanto mais defeito você tiver, mais rico o seu personagem se torna. Velho, qual é a graça de você fazer um fórum, ele ser super, hiper, mega, overpower, ninguém te mata? Cara, vai jogar RPG sozinho, tá ligado? Joga o dado contra a parede. Aí não tem graça, Roger, aí ele não vai derrotar ninguém, cara. Ah, ganha, joga com espelho, velho. Joga com sua sombra, com seu reflexo, vai dar empate, porra. Ah, é, tem isso também. Olha, não vem com essa não, porque tem gente aí que consegue ganhar do reflexo, hein. Só fazendo um anexo aí ao que o Tio falou, cara. Vou adicionar só mais um poder a essa lista aí dele, que é um poder que eu acho que eu devo ter visto poucas oportunidades, que é um poder também muito delicado de usar, que é aquele questão de controlar, manipular o tempo e o espaço. Que geralmente ele é vetado justamente por essa questão da pessoa poder viajar no tempo e ser justamente um negócio complicado pela questão da trama que já tá pronta e não sei o que, e o cara poder parar o tempo, deixar mais devagar até, vamos dizer assim, não é tão absurdo, mas essa questão de viajar no tempo que é um negócio muito delicado, o cara viajar no passado, viajar no futuro, que muitos de vocês já devem ter visto em HQ de X-Men, no desenhozinho aí, não lembro de ter visto na, acho que eu cheguei a ver na DC também. Mas é um poder que, na prática, para você usar num fórum, ele é muito difícil. Se não tiver um backup, um feedback, aliás, da administração, vai ser muito difícil de você conduzir. Backup. Vai ser difícil de você usar. E aquela... a gente também erra, né, cara, a expressão. Oh, e não. Aí é difícil, cara. Pô, é um poder que eu acho muito legal, assim, você saber explorar ele. O cara viaja no futuro, consegue refazer os eventos, aí você vê aquela questão do efeito borboleta, do cara voltar no tempo e querer te fazer uma coisa que aconteceu, que é um negócio complicado. Mas a gente entra naquela de ser um poder difícil de usar, e geralmente ele é vetado, assim. Tendo um feedback da administração, a administração, conversando com o player e sabendo explorar isso, pode enriquecer muito mais a trama, que nem a questão da precognição. Por fim, assim, nessa lista, eu só acrescentaria a absorção e o mimetismo de poderes, né? Que também normalmente é vetado. Entra naquela questão do overpower, sabe? Do cara que não quer ser derrotado nunca. Porque, pô, você escolher um poder que mimetiza os outros é, primeiro, na minha opinião, claro, é falta de criatividade pra bolar um poder. E segundo, você querer ser, tipo, pau pra toda a obra, sabe? E aí, uma das saídas interessantes que eu já vi em alguns fóruns é o seguinte: você só pode copiar ou absorver um número limitado de poderes. Por exemplo, você só pode ter três, no caso de absorção, né, que é algo permanente, você só pode ter até três poderes absorvidos e eles ficam para sempre. E do mimetismo você pode ter até cinco, sendo que para aprender um novo você tem que descartar um outro, isso numa escala de tempo. O mais antigo ele vai sendo esquecido enquanto os mais novos vão ficando. E você precisa entrar em contato. Particularmente, eu acho um negócio super esquisito você esquecer um poder assim. É, porque o mimetismo, ele é algo assim, tipo, é uma imitação, não é... Você não pega pra si. Você imita por um tempo, entendeu? Mudando de assunto, né, acho que poderes a gente já falou bastante. Então, falar sobre identidade versus o alter ego, né? Que é, o que seria identidade? Identidade é o personagem, e o alter ego é... O herói. No caso, clássico, assim. O Clark Kent. Os caras que preferem e o super nome e isso. Enfim. Secreta. Você dá o nome que você quiser. O Clark Kent e o Superman. Afinal, afinal o personagem, o herói é seu, né? Então, o herói, o vilão é seu, você dá o nome que você quiser. Rode como agora, sempre, né? Moral, o problema é seu. Um comentário mais. Se foda. Deixa eu só fazer um comentário mais random no que esse último que eu fiz agora. Sério, o cara troca de roupa numa cabine telefônica, cara. O cara que faz isso, ele não é... Perde totalmente o conceito comigo, tá ligado? Pô, o cara, na moral, o cara que tivesse criado o Superman pra interpretar, eu ia pagar muito pau, velho, porque ia ser muito maneiro, cara. A ideia do cara de trocar roupa na cabine telefônica, velho, tipo, ninguém pensa nas paradas assim bizarras, cara. Louco, velho. Tipo, ninguém percebe que ele não, é porra. O mesmo que o Superman, né, velho? Pois ele é, tira o óculos assim, né? Coloca, desenha o cabelinho assim na frente e ninguém percebe que ele é o cara, velho. Tipo, é muito... Uau! Muito sem noção. É, mas... Awesome. É coisa dos anos 80 mesmo, como eu falei, né, na contextualização. Mas, assim, o central desse tema, assim, que eu quis trazer é o seguinte, é como você pensar... na pessoa, no seu personagem e no herói que esse personagem vai ser, porque assim, apesar da temática do fórum ser super-heróis, não necessariamente 100% das vezes ele vai estar atuando como super-herói, então ele precisa ter uma personalidade sustentáculo para a personagem do herói, que pode ser inclusive antagônica uma com a outra. Por exemplo, a gente tem um exemplo clássico, que é o Peter Parker, que ele é um nerd, um cara bem tímido, que se esconde atrás de óculos e tudo mais. E, no entanto, o Homem-Aranha é um puta cara assim que sempre faz piadinha, pá, modos envolto e tudo mais. É, até a mutação do Peter criou uma alteração nele nessa questão, né? Eu acho bacana, cara, essa questão dessa dualidade do personagem. É até, vou dar uma opinião aqui numa questão meio random, que é a questão do registro do cara. O cara se registra com o nome dele ou com o codinome. Acho que dependendo do fórum, é uma coisa pode ser mais interessante do que a outra. É, porque é legal, né? Você, o cara, pô, todo mundo se registra só com codinome, porque você só conhece a fama dele, você não conhece o cara que tá por trás. Seria interessante, né? Você não saber, ah, todo mundo é todo mundo. Pelo menos em on, né? Na interpretação. E é legal essa questão da dualidade que o Tio falou, que o cara, você pode moldar bem diferentemente a personalidade do alter ego dele e da identidade secreta. É, se você souber explorar, você consegue fazer um personagem rico, explorar ele de diversas maneiras e brilha muito ele Corinthians. Provavelmente mais irreconhecível, vai tornar o personagem mais, a identidade dele mais difícil de descobrir. Enfim, não vai ser que nem o Super-Homem que tira o óculos e tcharam, é nóis. Realmente, opinião própria minha, eu não gosto da DC Comics. Acho que ele eu gosto, velho. Isso é problema meu, né? Eu acho que, velho, a partir do momento que eles criam uma heroína que foi criada do barro e cinco deuses do Olimpo deram vida a ela, eu acho que é tipo assim, é muita viagem, tá ligado? E a mulher ainda tem um avião invisível, sabe? Como é que ela enxerga aquela porra, tá ligado? Sabe? Pô, eu vou perdi. Você para cadê o chinelo? Cadê? Tá ligado? Pedro, devolve meu chip. Daqui a pouco ela tá gritando, devolve meu avião, sabe? Porra, Pô, mas pior que a Mulher Maravilha é o Aquaman, né, velho? O cara sai da água, cadê, né, velho? Pô. O cara tá batendo na mulher assim na praia. Pare aí que senão eu vou em você, vou te meter a porrada, não sei o que. O cara, o que você vai fazer? Aí ele chama os peixinhos amigos dele e ficam pulando um do lado do outro. Ele tá com uma estrela. Chama dois golfinhos, né? Chama dois golfinhos, o golfinho fica dançando. No mar, taca no cara, erra o cara, né, velho? E aí a mulher fala, porra, tipo, me fudi, sacou? É, porra. Não, é tipo assim, e a Mulher Maravilha, velho? Ela tem a força. Cara, é tipo assim, é bizarro, eu não consigo entender como é que eles. A melhor coisa da Mulher Maravilha é o figurino dela, velho, falo mesmo. Já quem tá falando da DC e tá falando mal da DC. Eu não vou dizer que eu sou contra, que eu não gosto da DC, na verdade... A gente vai ficar até amanhã de manhã. Eu acho que tem pontos positivos e negativos, assim. Agora, o que eu acho o ponto principal da DC é que ele tem heróis muito bons e vilões muito ruins. No caso, eu sempre costumo tirar dessa lista Batman, porque pra mim é um caso à parte. os vilões de Batman são muito bons. Mas, por exemplo, você tem o Flash, que é o cara mais rápido do universo, e ele, o seu arqui-inimigo é a porra de um carinha, um doutor, com arminha de gelo. Ou seja, o Flash vem correndo, ele joga uma poça de gelo, aí ele escorrega e parte a mil e bate na parede, tá ligado? Isso eu acho tosco. Mas, enfim, é são treinando na hora, problemas do roteiro da própria DC, enfim. Passando por esse pequeno comentário. Deus, falando aí da mulher. Falar da DC aqui, a gente vai ficar até amanhã de manhã falando. Tem muita coisa. Pô, mas a DC tem o Watchmen. Já que você citou o Watchmen, a gente entra até num outro tema interessante, que são quadrinhos, revistas, né, que subvertem a lógica dos super-heróis, assim, que é particularmente algo que eu gosto bastante, que foge dessa potencialização do herói e do vilão no modelo clássico, como a gente conhece, de X-Men, Liga da Justiça, etc. E a gente tem títulos hoje muito bons nesse sentido, que é você colocar o herói como algo mais real, às vezes até mais escrachado. Você, por exemplo, botar um herói, um grupo de heróis que, pô, eles têm superpoderes, eles têm tudo na mão, e como eles não têm nada o que fazer, assim, quando eles não estão salvando o mundo, eles se drogam, bebem pra caralho, comem prostitutas e matam as prostitutas, porque, pô, o cara tem, por exemplo, tem uma super força. Ele vai dar uma pintada na mulher e pá, esbagaça a mulher no meio, né? Tem noção isso aí, velho? Não, cara, existe. Coitado da Lois Lane, velho. Existe. Coitado então, da Lois Lane, velho. Por sinal, eu vou até indicar alguns títulos. Não, eu vou ver se eu catalogo pra botar nos links do Fórum Cast, nesse post específico. Catalogo! Catalogo, tio! Tem um HQ que eu acho muito massa, que chama The Boys, Os Rapazes, que a história é bem simples. É um mundo dominado por supers, e os supers são justamente nesse sentido que eu falei, são corruptos, dominados pelo governo, tem toda uma trama política. Achei que eram meninos. Só querem saber de se drogar e tudo mais. E existe um grupo da CIA, que é uma subparte da CIA, que é responsável por limpar a sujeira desses heróis. Ou seja, botar eles na linha. Se um herói, tipo, passa correndo, segurando uma nave gigante, e no entanto, pra segurar essa nave, ele bate no hotel e mata 15 pessoas, esse grupo é responsável por botar esse herói na linha, tá ligado? Falar, porra, você matou gente, então aí batem nele pra caralho, né? Então fica o conselho. Né? Peraí, manda pra Rehab. É drogada, vai Rehab, né? Opa, então, outro tema aí? E assim, já que pulando de quadrinhos e caindo em fóruns, né? A última coisa assim, que eu acho que a gente podia citar é sobre a porra da pegação nos fóruns com temática de super-heróis, assim. Como lidar com isso? O negócio é o seguinte, cara. Eu acho assim, pegação, acho que é praticamente inevitável em qualquer tipo de fórum. A questão não é se é pegação. Acho que todo personagem, ele obviamente tem que ter os seus relacionamentos. Ele vai, talvez ele desenvolva lá um relacionamento mais íntimo com alguém do mesmo sexo ou do sexo oposto, vai depender da opção sexual, enfim. Mas você não precisa transformar o fórum inteiro numa pegação. Acho que isso vale para todo tipo de fórum. Acho que o importante é que o fórum ele seja conduzido para que isso não aconteça. Eu acho que isso é mais normal quando você lida com personagens mais jovens, beirando a adolescência, que talvez aí o caso do Instituto X seja, impulsione isso, porque é aquela questão da adolescência, ninguém é flor da pele, muita gente aí saciando suas carências, se transformando no adolescente sarado, cheio de poderes e quer pegar geral, enfim. Não sei porque ninguém posta com o cara, o adolescente se masturbando, né? Só quer saber de pegar, porra. Enfim, e aí você pode ter um fórum, você pode ter o seu personagem, ter o relacionamento dele, ter as desavenças e os amores dele sem necessariamente ter uma pegação. É, tem muita gente até que já faz personagens aí já visando não se relacionar amorosamente com ninguém. O cara faz lá um andrógino, hermafrodita, sei lá o que o cara faz. E pra já evitar isso. E não que isso seja uma solução, mas enfim. O pior é que você vê pegação, você vê... E essa pegação, ela ocorre de uma forma tão fácil, né, velho? Eu vê, tipo assim... É, o pessoal alopra muito, né? Perde a noção. É, o cara aposta, a pessoa responde, no outro eles já estão transando, tá ligado? E você vê que nunca nasce filho de pegação de fórum. Eu, pelo menos, nunca... E nunca usa camisinha, né, cara? É, e nunca usam camisinha, tá ligado? Ninguém pega AIDS, ah, beleza. Não existe isso. É, eles têm um gene especial, cara. Eles não pegam AIDS. Tá, que seja, mas, sabe, engravidar não pode mais também. Engravidar não pode. Engravidar nossa, pode. Seria bizarro, cara. O podcast, por se tratar de um tema tão extenso, não vai dar pra gente abordar tudo. Então, vai ficar o convite aqui, ao vivo, entre aspas, né, na gravação, pra gente tratar sobre esse tema mais um pouco, e dessa vez com os comentários de vocês, mandem e-mails... Mandem comentários pra gente poder tratar mais sobre esse tema, porque é um tema muito vasto e acho que merece mais abordagens. Por agora o tema tá bom, já dá muito pano pra manga pra galera comentar, falar, xingar, chamar o pai de inciso. E eu acho que a gente vai ficando por aqui, exceto por um recadinho que a gente tem que dar, né, não, Camp? Um pequeno grande recado, porque isso aqui vai ser Mara Gold, que minha Bela fala. A gente não tem nem nome pra promoção, né? Mas a gente vai fazer ela mesmo assim, porque o que importa é o conteúdo e não o título, né? Que é o seguinte, cara, você que está aí nos ouvindo agora, pode ser um de nós. Entendeu? Nós estamos fazendo uma promoção agora, que é o convite para a entrada de mais alguém na nossa equipe. Com essa. O começo aí das aulas, né? Todo mundo ficando mais apertado. A gente tá querendo aí chamar mais alguém, já que a gente vê que a galera se interessou, muita gente quer participar. Então a gente tá com essa promoção aí, de chamar mais alguém para entrar pra equipe, nos ajudar aí com as narrações, com as questões do blog, e discutir várias coisas. Com as piadas. PP, oi? Com as piadas, porque eu tinha que estar ficando sem graça já. Agora, o Tio cortou aí do Superman. Enfim, só que não é só piada, né? Vai ter que não, galera, falar um pouquinho. Eu acho que. Teste sofá? Oi? Falou agora. Oi? É isso aí. Então, se você quer mostrar sua voz pro mundo, quer falar o que você pensa, entra em contato. A gente, eu acho que vai postar no Fórum Central ou no próprio blog como você deve proceder para se inscrever para ser um podcaster, né? Falei certo, Ti? Falou. Só esse ficou meio engraçadas, olha. Nós temos as partes engraçadas, aleatórias e tudo mais, mas as nossas partes sérias. Então acho que se você tem ideias e gostaria de acrescentar isso e fazer as pessoas pensarem a respeito, não deixe de tentar participar não. Se é disponibilidade também, tamo aí, tamo junto. Eu só vou. Obrigado, mano. Só vou falar aqui rapidinho, porque às vezes vai que você é cego e não consegue ler no blog, né? A nossa promoção vai durar mais ou menos a primeira fase dela vai durar uma semana. A gente vai passar em um formulário onde você vai ter que colocar seu nick, seu nome, idade. Vai ter entrevista? É uma questão de experiência. Oi? Vai ter entrevista? A entrevista é a segunda fase, né, cara? A gente tem que fazer um filtro. Tem dinâmica de grupo também? Claro! Aí a gente vai. Bom, tem alguns tópicos aqui pra vocês mandarem pra gente. É bom que você tenha um microfone. Enfim, se você não tiver, já vai preparando aí. Porque a gente vai colocar no blog. Código morte já basta o Jader, né? O Jader é a Bela. E então a Bela. Você. A gente vai colocar no blog. A partir do post no blog, vai ter uma semana pra vocês mandarem e-mail. Lembrando que é pra mandar por e-mail, galera. Porque a gente só vai aceitar por e-mail, nada de PM no Fórum Central, de comentário. E aí depois dessa semana a gente vai ter um período aí de análise da equipe, análise das potências. E aí a gente divulga a segunda parte, vamos deixar aí um suspense pra vocês ficarem bem curiosos. Bom, então a gente vai encerrando o Fórum Cast, espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês comentem bastante pra gente poder ter um norte do próximo programa. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Tchau, galera. Obrigado por escutar mais uma vez. Dá o e-mail, dá o e-mail! Dá o e-mail! Ah, claro! Claro, claro! Né? Senão ninguém vai. Senão ninguém vai ser um de nós. O e-mail, como vocês já sabem ou deveriam saber, é contatofcast@gmail.com. E vocês também podem seguir a gente pelo Twitter, que é twitter.com/forumcast. Deem tchau, Teletubbies. É, não vale twittar a inscrição aí pra promoção, hein? É, se mandar. Até porque vai dar mais de 140 caracteres. Exatamente. Mas é isso aí, galera. Até a próxima. Boa sorte pra todos.